tu dá reboladinha, é só dar uma sentadinha, vem dar uma reboladinha, vem dar uma sentadinha, vem dar uma reboladinha, vem dar uma sentadinha. Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal. Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Tranquilinha que eu sou um cara legal. Você quer ganhar milícia de presente de Natal?